você aqui. Eu gosto nada, nada que te leve para longe. Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longo. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Vivi com você já já. Mande um buquê de rosas, rosa ou salmão. Versos e beijos e o seu nome no cartão. Me leve café na cama. Fazer amor fora de hora, lugares proibidos com você na estrada. Adoro surpresas sem data. Chega mais cedo, amor. Eu finjo que eu não esperava. De telefone, se do outro lado é sua voz. Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar. Venero a saudade, quando ela está pra terminar. Baby, com você chegando já. Sendo amor.